são amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores, Baú Sertanejo. Já chegou o fim de semana. E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Tudo jóia? Que prazer imenso. Estamos juntos aqui na sua rádio preferida. Quem vos fala é seu amigo Elber de Andrade. Muito bom ter você comigo. Olha, o baú de hoje vai começar muito bem. É o som aqui, ó, do Gian Giovanni. O Beijo da Mulher Amada. Depois tem Modão, tem Sérgio e Serginho. A quase 100 por hora. Só as melhores a partir de agora aqui. Uma frase escrita num litro de vinho que tomei na hora em que vivi sozinho, pra fugir da dor amarga que invadia sem licença o meu peito. Revirei os meus guardados e senti que você já não estava mais em mim, que a solidão agora era a estrada eu tinha que seguir. Meio tonto eu não pude me conter, subi na mesa e gritei você. Parecia que o mundo aquela hora era obrigado a me ouvir. As pessoas me olhavam com espanto, vejam como aquele cara está tonto. Eu sei que jamais alguém entenderia a minha dor. Pra eles a frase não dizia nada, o vinho era o beijo da mulher amada. Um cálice frio eu bebi sozinho, os goles desciam em forma de espinhos. O primeiro vinho que a gente bebeu, com os lábios molhados a frase ela leu. E hoje essa frase eu leio sozinho, e com quem será que ela toma outro vinho? Eu não pude me conter, subi na mesa e gritei você. Parecia que o mundo aquela hora era obrigado a me ouvir. As pessoas me olhavam com espanto, vejam como aquele cara está tonto. Eu sei que jamais alguém entenderia a minha dor. Pra eles a frase não dizia nada, o vinho era o beijo da mulher amada. Um cálice frio eu bebi sozinho, e os goles desciam em forma de espinhos. O primeiro vinho que a gente bebeu, com os lábios molhados a frase ela leu. E hoje essa frase eu leio sozinho, e com quem será que ela toma outro vinho? Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Por hora pela estrada,

O dia nem amanheceu e ela já está de pé. Me deixa dormir mais um pouco enquanto prepara o café. Não pode chegar atrasada, precisa tomar condução. Em casa é mais que empregada, lá fora tem outro patrão. Nas ruas da vida lá vai a mulher, às vezes nem sempre é isso que quer. Mas é seu desejo participar, às margens de tudo não quer ficar. Saímos de manhã com plena liberdade, voltamos à tarde cheios de saudade. Sou louco por ela e ela por mim, nós somos felizes vivendo assim. Mas é seu desejo participar, às margens de tudo não quer ficar. Saímos de manhã com plena liberdade, voltamos à tarde cheios de saudade. Sou louco por ela e ela por mim, nós somos felizes vivendo assim. Primeiro bloco, fechamos muito bem com Teodoro e Sampaio, casal perfeito ainda, Zezé de Camargo e Luciano, 1992, a música Caro Coroa, Eduardo Costa no Boteco, As Paredes Azuis, Sérgio e Serginho, A Quase 100 por Hora, Gênio Pani, O Beijo da Mulher Amada, mais uma também aqui do Baú. Daqui a pouquinho, após o nosso giro intervalo, muito mais músicas pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Antônio Carlos e Renato, de 2008, na partida dela. Depois tem César Belotti, Fabiano, Paixão Mineira. Deixa cair o botão. Trabalhei de sol a sol, fiz a casa pra Maria. Comprei móveis, telefone, internet e energia. Ela ficou deslumbrada com aquela fantasia. Um dia cheguei em casa e a casa tava vazia. Ela foi embora e o coração tá na banguela. Chorei, chorei, chorei na partida dela. Ela foi embora e o coração tá na banguela. Chorei, chorei, chorei na partida dela. Eu comprei a prestação, o tal do computador. Ela virou internauta e na rede se ligou. Eu naquela correria, feito louco sonhador. Ela entrou no bate-papo e levaram o meu amor. Ela foi embora, coração tá na banguela. Chorei, chorei. vida dela. Ela foi embora e o coração tá na banguela. Chorei, chorei, chorei na partida dela. Ela foi embora e o coração tá na banguela. Chorei, chorei, chorei na partida dela. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Só pensando na mineira, dona do meu coração. Saudade chega e judia, pra fugir dessa agonia. Já conheço a Fernão Dias igual a palma da mão. O amor explodiu no peito, dominou este sujeito. Agora não tem mais jeito, apaixonei nessa menina. Seus olhos são dois brilhantes, estuda. Mas é de Patos e Minas. O que é que a minha gente ganha? Já estou na perda, um dia estou na BH. Apaixonado eu viajo a noite inteira em carro, chuva e serração, pra rever minha paixão. Canseira, trabalho a semana inteira, só pensando na mineira, dona do meu coração. Saudade chega e judia, pra fugir dessa agonia. Já conheço a Fernão Dias igual a palma da mão. O amor explodiu no peito, dominou este sujeito. Agora não tem mais jeito, apaixonei nessa menina. Seus olhos são dois brilhantes, estuda em Belo Horizonte, mas é de Patos de Minas. As melhores. Baú Sertanejo. Todo mundo canta comigo essa daqui, ó. Mas é pra valer, vai. Bota a voz. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Vai lá. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começo a cantar. E aí? Cortando o quê? E vou escutando o gato berrando, sabiá cantando no Jequitiba. Rasta o fone, e safoneiro. Regato que corta as campinas aos domingos dia, passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristais.

não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Naquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eduardo Costa, Seu Amor Ainda É Tudo. Também tivemos aí Saudade da Minha Terra, João Neto e Frederico, Paixão Mineira, César Menotti e Fabiano, e ainda na partida dela, canção de Antônio Carlos e Renato. Daqui a pouquinho, a gente tá de volta com você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua área. Esse é o nosso baú de sexta-feira. Tem João Paulo e Daniel, 1991. Doida demais. Ainda Leandro e Leonardo vem na sequência. Dois sucessos de 1997. Para matar a saudade. E a música da RIE e também Cerveja. Vem destaque para você em nossa dose dupla. Me afasto de vez, se não me quer mais em sua vida. Não há mais espaço pra mim em seus braços comigo. Não sabe o que faz, é doida demais. Vive se dividindo. Vai com qualquer um, se dá sem amor e me deixa esquecido. Não vou encontrar amor mais nunca que o seu. Sempre me enganando, sempre me trocando. E eu parece que gosto de ser enganado e sofrer. Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você. Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você. Me afasto de vez, se não me quer mais em sua vida. Não há mais espaço pra mim em seus braços doídos. Não sabe o que faz, é doida demais. Vive se dividindo. Vai com qualquer um, se dá sem amor e me deixa esquecido. Não vou encontrar amor mais nunca que o seu. Sempre me enganando, sempre me trocando. E eu parece que gosto de ser enganado e sofrer. Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você. Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você. Não vou encontrar amor mais nunca que o seu. Sempre me enganando, sempre me trocando. E eu parece que gosto de ser enganado e sofrer. Baú Sertaneja. Não Sertanejo, o sertanejo. Sertanejo. Mais do que devia, Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais me ver. Oh, meu amado, as polícias que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Baú Sertaneja. A maior besteira que fiz foi querer ser bem mais feliz na cidade do que no campo. Ainda bem que fiz esse canto, e embarque na dor, põe fim. Ele é mais ou menos assim. E saudade, sai de mim. Oh, saudade, sai de mim. Só na roça é que eu posso ouvir Tipo Assumego e Juriti. Só na roça é que eu posso ver o que me sustenta nascer. E a saudade matando vai, canto que é pra ver se ela sai. Ei, saudade, sai de mim. Oh, saudade, sai de mim. Bora, viola! Canta aí, Zé Vitor! O gemer do carro de boi e a pionada tocando os bois são lembranças do que vivi lá nas terras de onde saí. Quando a lua no horizonte dava o berço pro sol dormir. E saudade, sai de mim. Oh, saudade, sai de mim. Não passou de grande ilusão viver longe do meu sertão, viver longe do coração, nas nascentes daquele chão. Tô voltando, pois resolvi da saudade me despedir. saudade, e saudade, e saudade sai de mim. Oh saudade, oh saudade, oh saudade, adeus. As Marcianas também passou por aqui com a música Brigamos, porque brigamos. Também tivemos aqui, ó, Victor e Léo, Adeus Saudade. Ainda tivemos aí Dose Dupla com Leandro Mais e Leonardo, as músicas Anarriê e Cerveja. E ainda começamos com João Paulo e Daniel, lá de 91, Doida Demais. Daqui a pouquinho, mais moda sertaneja na rádio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Tá chegando o modão, tem Durval e Davi, Vida pelo Avesso. Depois tem Gino e Gelo, Esquina da Saudade. Deixe tudo como está, faz de conta que não vai embora. De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer agora. Amanhã é outro dia, e quem tem esta mania de amar igual a mim, por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega quando chega o fim. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços, sonhando com alguém que não sou eu, amado que não sou, querendo outro em meu lugar. Deixe tudo como está, não precisa arrumar a casa. Faça pressa de voltar, tenha espaço pra soltar as suas asas. Não lamente a nossa vida, se não foi tão colorida como a gente imaginou. Foi tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amado que não sou, querendo outro em meu lugar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém. Não sou, querendo outro em mim. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. braços, implorando um espaço num cantinho do meu peito. Deixa a flor tão machucada como uma asa quebrada. No seu mal eu dei um jeito. Foi remédio pra paixão, calmante pro coração. Olha o que ela fez comigo. Bateu asas e voou. Levanta a felicidade. Tive que amargar a dor. Tão sozinho hoje estou na esquina da saudade. Quem me procurou foi ela. Quem cuidou dela foi ela. Ela, minha vida, simplesmente a bandida, partiu sem dizer adeus. Foi remédio pra paixão, calmante pro coração. E ela, o meu amigo, de carinho, muito amor, ferida, cicatrizou. Olha o que ela fez comigo. Bateu asas e voou. Levando a felicidade. Tive que amargar a dor. Tão sozinho hoje estou na esquina da saudade. Quem me procurou foi ela. Simplesmente a bandida partiu sem dizer adeus. Baô Sertaneja. Na rua, eu tão só nesta madrugada, fazendo serenata pra lua. Lua, por que será que o sol passou e não te esperou? Será que acontece contigo o mesmo comigo em matéria de amor? Você tem. Baú Sertaneja. Não me chame de machista, sou apenas consciente. Não existe mais Amélia pra passar fome com a gente. Pode falar quem quiser, amigos e companheiros. Vocês não vivem sem mulher, nós não vivemos sem dinheiro. Mulher é bom, concordo plenamente, mas sem grana, meu amigo, elas metem o pé na gente. Mulher é igual carro novo na garagem, sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem. A paixão não sobrevive sem comida na panela. A fome bate na porta, o amor sai pela janela. Não adianta se enganar, temos que ser verdadeiros. Vocês não vivem sem mulher, nós não vivemos sem dinheiro. Mulher é bom, concordo plenamente, mas sem grana, meu amigo, elas metem o pé na gente. Mulher é igual carro novo na garagem, sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem. Gosta de carinho, de boa vida também. Como é que um cara duro dá boa vida pra alguém? É por gostar de mulher que nós trabalha o ano inteiro. Vocês não vivem sem mulher, nós não vivemos sem dinheiro. Mulher é bom, concordo plenamente, mas sem grana, meu amigo, elas metem o pé na gente. Mulher é igual carro novo na garagem, sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem. Mulher é bom, concordo plenamente, mas sem grana, meu amigo, elas metem o pé na gente. Mulher é igual carro novo na garagem, sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem. Mulher é bom, concordo plenamente, mas sem grana, meu amigo, elas metem o pé na gente. Mulher é igual carro novo na garagem, sem grana pra gasolina, ter carro é bobagem. Esse é o nosso baú de sexta-feira. Fabiano e Júlio César, nós não vivemos sem dinheiro. Ainda tivemos aqui Racine e Rafael, também a música Serenata pra Lua, Gino e Geno, Esquina da Saudade. Ouvimos também Vida pelo Avesso, Durval e Davi. Daqui a pouquinho, muito mais pra você. Não sai daí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Caminhando mais um bloco por aqui. Tem Jean Giovanni, Meu Último Amor. Depois tem René Ronaldo, 2008. A música Sonhei com Você. Esse é o nosso Baú Sertanejo. Queria entender por que razão me abandonou. Foi viver em outros braços e nessa mágoa me deixou. Se nunca lhe neguei carinho, fiz tudo pelo nosso amor. Mas você não entendeu.

cidade. Em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com o sertanejo. Dá-me asas, meu Deus, pra voar, mergulhar neste mar de ilusão. Quero amor, muito amor pra amar, que me faça vibrar de emoção. Emoção da vida, vida dividida, que acima de tudo me trouxe você pra viver. Vida dividida, que acima de tudo deu vida a você. De que forma vai sobreviver este amor que, meu Deus, fez nascer? Se os olhos às vezes não dormem na esperança de um novo dia. Emoção da vida, vida dividida, que acima de trouxe você pra viver a vida, vida dividida, e acima de tudo deu vida a você. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Não se encontra um grande amor nas avenidas, nas esquinas ou na solidão de um bar. Pode ser uma paixão enganando o coração, mas depois nem é bom lembrar. Não se encontra um grande amor, passa tempo, são São momentos, uma transa por transar. São mentiras, fingimentos, quem quiser tem que pagar. Mas depois nem é bom lembrar. Lembrei de você outro dia, enquanto a chuva caía. Seu rosto ainda está vivo no meu olhar. Te amei de um jeito tão puro, sonhei pra nós dois o futuro. Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar. Melhores. Baú Sertanejo. Descobri que o pior inimigo que eu tenho vive junto comigo no mesmo abrigo, em meus sentimentos. Inimigo que eu não consigo vencer e não posso querer afastá-lo de mim, se não vou morrer. Ele só se apaixona pela pessoa errada, dá amor à vontade, afeto e carinho e nunca cobra nada. Esse meu coração que judia assim,

passar. Em um desses carros ela deve estar, levando a vida que ela escolheu. Meu olhar se perde em meio aos faróis, as avenidas, tentando encontrar a estrela caída, mas talvez a estrela caída sou eu. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Quem nunca passou noites em claro, esperando aquela pessoa que você ama, buscando aquele alguém, querendo ficar apenas 10 minutos ao lado dessa pessoa, hein? Afinal de contas aqui, quem nunca amou, hein? 6 horas da manhã, vi despertar o sol. Sozinho nesse quarto, lágrimas no meu lençol. Lembranças vêm e vão, me aquecem sem querer. São a minha herança, o que restou de você. Me olho no espelho, meu cabelo e os meus olhos trazem você pra mim. E eu não quero mais viver assim. Vou esperar você chegar e te dizer porque não dá pra esconder. Vai sentar aqui do meu lado, me deixa te olhar e sentir o seu cheiro pra me renovar. Fale do que você quiser, eu quero ouvir sua voz. Fale do mundo, dos seus planos, e fale de nós. Senta aqui do meu lado, leve essa herança que ficou em mim. Não quero esperança, e nesse último pedido eu quero só te abraçar. 10 minutos já me bastam, eu vou me conformar. Meu cabelo e os meus olhos trazem você pra mim. E eu não quero mais viver assim. Vou esperar você chegar e te dizer o que não dá pra esconder. Seu cheiro pra me renovar. Fale do que você quiser, eu quero ouvir sua voz. Fale do mundo, dos seus planos, e fale de nós. Senta aqui do meu lado, leve essa herança que ficou em mim. Não quero esperança, e nesse último pedido eu te abraçar. 10 minutos já me bastam, eu vou me conformar. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Quando estou viajando,

Matar a Saudade, Água de Coco, um dos primeiros sucessos aqui da carreira solo de Leonardo. Também tivemos ainda Christian Ralph, Do Mundo Nada Se Leva, uma regravação. E também ouvimos em Minha Herança, João Neto e Frederico. O baú começou com a Estrela Caída, Teodoro e Sampaio. Ah, que pena, né, pessoal? Chegamos aqui ao final do nosso programa. Mais uma vez, obrigado a você pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. A todos e um bom fim de semana. Um abraço, amigo Elbert Andrade. E vem chegando por aqui, ó, mais um programa líder de audiência na sua rádio. Um abraço a todos e até a nossa próxima edição. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.